方案的各位方便。 Certo, because desce o direito, arborre, eleva. É, Nipo, uniforme 021-5175, controle, não confie. Responde 5175, controle 120, décimo 8. 208. Responde, por gentileza. 5175-1208, é o controle. 2095, atendimento correto no 5, reporte para o pushback do acionamento. Reporte. Novembro Lima Romeu, autorizado no 107, após a cabeceira pronta. Depois será pronto na cabeceira 107, novembro Lima. Tente o Flamengo iniciando sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Passar na Xarambe é 312, é presente, foi o Duna. Direto Duna, Xarambe é 312. 9169, confirma em velocidade. 300. Diga para 2509, é o número 2 na aproximação. Com 2199, acima da identificação dessa via, chega da Mari para o nível 060. Via para o 060, com 2199, negativo Duna, autorizado SAP. SAP, 060, partiu de lá, Novembro Lima Romeu, autorizado decolagem, pista no 7, vento 150 graus, 119. Autorizado decolagem, pista no 7, Novembro Lima Romeu. 3 graus direito. Lave 1169, informe a termo do desvio, reduza para 229. Xanã 6312, autorizado descida para 3000 pés, ajuste na 098, sem restrição. 3000 pés na 098, Xanã 6312. 1649, chame Recife, frequência 1-33-25, alterna 1-25-1. Negativo, 3-3-25-25-5, obrigado, senhor. Negativo, secundária 1-25-1. 25-1, no 649. Controle Salvador, bom dia, papapá, Novembro Lima Romeu. Papapá, Novembro Lima Romeu, contato radar, suporte nível 400, perfil da série da EL. O perfil da série da EL subindo para o nível 400, Novembro Lima Romeu. Canal 6312, autorizado T para 2000 pés, autorizado final IRS, FC 390, som estabilizado. 2000 pés, autorizado X-Train, que era X-Train, vai reportar estabilizado o canal 6312. Do 9169, confirmo quantos minutos estão na frente pro ano. Qual é o seu link, DD? A 9169 é pro ano da chegada, né? Chegada antes. Ok, é duas milhas à direita aqui, faz um apelo, então pode ser? Tá, 3.8 milhas, foi pelo. É pra nós e duas, tipo, o apelo. São 3304, acendo identificação, dessa via, chegada ponto para 4.000 pés, ajuste na 09. Chegada ponto 2109, ao ingressar na terminal Iliel, chame na frequência 120.1. Chama 6312, complete aproximação, chame torre na frequência 118, aproximar 95. 2895, chama 6312. Azul 9169, desce para 2000 pés, ajuste permanece na 018, autorizado final ILS, informe estabilizado. 2028, informar a ILS, 9069. Azul 99, desce para nível 050. 9069 agora e fechando desvio pro editor na devida formação. Vem, já derivou a Duna, então me estabilizando. Tomará, 9069. Define? Tirou um posto um plano no sistema, quais coordenação conhece? 3-1-2, avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus 079. Ativou, baixou e travou, tem pouso autorizado na pistola 0, chané 6302. 351, novembro de 1 a 0. Rodeio 299, autorizado, descida para 3 mil pés sem restrições, ajuste na 098. Descida para 3.000 ou 2.000 no contrato, confirma? Estimativo, 3.000 pés, ajuste na 098 sem restrição. Ok, 3.000 sem restrição, 1.028 do 99, 1.2, tudo 99. Pode girar de Romeu, confirma ainda permanece na parada da barra no meu pé? Ah, Romeu, Zulu Índia Brava na escuta? E o destino? Simão Sambona encontrou-se fechado, possui o plano para Sierra November Charlie Lima, Cairo Lourenço. Pronto, cópia. 1859, informação hotel. 1859, ação de identificação, dessa via BOF para nível 050. Bom, para 0-0-3-8-9. ILS 9069. Alô, 9069, chame torre, frequência 1-1-8-9-5. 0-8-9-1-1-8-9-5. Todo 099, 2-2010, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2199, autorizado ILS, chamará estabilizado. Descendo 2000. Gente, Zulu Índia Brava, para acionamento de táxi, chame a torre 1-1-1-3-5. Salido do posto azul. 9169, autorizado posto. Estou na 0, vento 140 graus, 08. Gente, devo pouso, 9169. 95, no posto 5, aguarde. Aguardando, igual 095. Pro adicionamento, já no PAT 5, confirma o PAB. Fábio Táxi, PAT 5, reporta Papá Ingras. Grupo de adicionamento federal 9970. 9970, 2 minutos 45. 2 minutos aguardando, federal. Controle Dan 3304, pode voar direto pro de Pelô? Autorizado, direto pelo Dan 3304. Direto pelo Dan Romeu, até a Juliette Serra, prosseguir visual, sendo transporte 0114, 1510, informe farol de Tatuã, ou para a descida. Reporta agora pronto. Agora pronto, celebrado. Gente, eu informo o plano de giro, tá 3859. Vamos lá. 1095, me escuta? Antiga. 1095, teria condições de fletar o pushback de modo a guarda da aeronave ficar para o través do portão meia dúzia? Vocês vão se coordenar, então pushback da aeronave através do meia dúzia, é isso? Afirmo. 1095, coordenando para a equipe de solo, reporta táxi. Federal 9970, no Passo 3, autorizado o pushback acionamento e reposto táxi. Autoridade Federal. Ó, 2099. Ó, bom dia, Azul 9199, escuta. Azul 9169, bom dia. Autorizado táxi de Alfa, mantente na Juliette. Alfa, mantente na Juliette. Federal 9970, copia o solo Salvador. Paulo Rio, 5975. E 5975, prossiga. Puxa, vai que acionamento. 5975, número 2, no seu aguardo. Passou o escuta, aguardar. Resolvo 2199. 2199, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 2199. Solo Salvador, bom dia, Azul 2796, sente da informação Índia. Azul 2796, informação Índia, confere agora no instante, qualquer. Gente, não aguardo, você já teria saída prevista? Saída com Índia. Obrigado. Asa sobre o campo, está livre o voo 10, voo 2199. Zulu já está aguardando, próximo cabeceira no site. Eu sou para o meu Zulu, Índia Bravo, mandei a cabeceira. Ação cabeceira, Zulu já está. Autorizado descida para 2010, ajuste 1018, final de IS, informe estabilizado. 2000, reportando estabilizado, estabilizado, tá? 304. 3 horas e 37, são 1. Geral 9970, aguarda para início do táxi. Índia Bravo, líder da colagem Pistola 7, vento 180 graus, 119. Vento 359, pelo, vista para 4.000 pés, ajuste na 08. 4.108, na 329. Está na campeã. 1095, da passagem ao Embraer da Azul, ingressando na Juliette. Após segue mesmo via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1018. 1018, após o azul, via Índia, chama 1895, ponto de espera, igual 1095. Tiveram 9970, autorizado táxi da retaguarda do Bonde da Gol, via parte 1 no Índio até o ponto de espera. No ponto de espera, Xeme Torre 118, decimal 95, ajuste no 08. Está autorizado, 500 pés, ajuste no 08. Só 08, então o que é que é? W304, para informação, tem um helicóptero lá próximo da posição Duna, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Sim, 3304. Até Juliette Serra, fica atento ao tráfego de colônia da pista 197 Salvador, sentido farol de Tapuã, em subdeparão no 1010, ainda sem contato com o controle. Está ciente do tráfego da colônia da 197 até o chefe de arquitetura. Controle Salvador, Cordial, bom dia, aqui do Papa Romeu, Zulinda Bravo, da Colada no Sol, posicionado 0135, na pista, escuta, sai correndo a serra, escrito o botão. Papa Romeu, Zulinda Bravo, na classe visual, no meu pé, corredor a serra, fica atento ao tráfego do hotel Juliette Serra, no sentido farol de Tapuã, ainda se depara 510. Tá atento ao visual ainda, Zulinda Bravo. Poderia confirmar novamente a frequência do solo? 121 decimal 1. 121 Bonitinho, faz um check rádio de densidade 1. Agora melhorou? Um outro, claro. Gente. Solo, boa 2199. Boa 2199, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 612, parte 1. Alfa Juliette, 612, direto, boa 2199. Rádio 2796, pronto, cópia. Afirmo 2796. Rádio 2796, autorizado João Pessoa, via Golf 677, aposta Tome Rota, nível 170. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 120.8. Sente autorizado João Pessoa no 70, via Golf 677, após via Rota, decola da 10, curva à esquerda na saída Conde. 0260 no transponder, controle 1208, azul 2796. Azul 2796, cotejamento correto no pátio 3, reporte para o pushback, acionamento. Sente. Centro 3304, complete aproximação, chame turbo frequência 118, decimal 95. Boa noite, 95, ciente da 3304. Mantém o farol de Tapuã, tráfego na final da 10, já passando a serra. Estimativo, vai manter o farol de Tapuã, no final da 10. Salvador, bom dia, até 3304, na final ILF X-Ray, baixado travado visual. Então, 3304, ainda não avistado, continua a aproximação. Vamos na autorização de pouso. Foi uma chuva leve e moderada na final. Reporta quando a visão? Testa visual, senhor. 3304. Então, 3304, agora sim, avistado, autorizado pouso, pista 10, pista molhada, vento 170 graus, 079. Pouso 0, 3304. Na escuta 2796. Modifique e transponde para 0277. 0277, 2796. 135 em condições A, retaguarda do tráfego, cruzar a final do 10, sem interferir? Afirmativo. Agilizando o controle, então cruzamento final do 10, reporta para girar a base 17. Autorizado o cruzamento da retaguarda. E vem chamando a sala do 17, o seu direcionário. para o táxi Rio 5975, 1253, a bordo da Serra Serra Brava Serra Gordo. Rio 5975, autorizado, táxi via parte 1 da Índia, até quando espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 018. Sobre táxi via parte 1, segue o Federal Rio 5975. Então 3304, solo 33, livre à direita, chama solo no 211. Direita 211. Gol no 095, tem condições de 5 autorizado, decolar de imediato? Afirmo, gol no 095. Só um minuto, decolar. Mal 95. 95-3254. Rio, Cidela 997, será quanto espera? Gente, mantém o ponto de espera. É, mantém. Gol no 095, autorizado a decolagem no 0 de imediato, vento no 90 graus 089. Decolagem imediato, 095. Fala Romeu, hotel Juliette Serra, já cruzou o final do no 0, visual com o mesmo, então autorizado o pouso pairado, cabeceira no 7, pouso pairado, o vento no 90 graus 079. Pouso pairado, 97, hotel Juliette Serra. Possui um sistema apenas de Salvador para Enimato. Salvador, bom dia, tá 3859. 3859, continua a aproximação, voando inicialmente, pista livre, com pista molhada. O vento 200 graus 089 e o QNH no 018. 73854. 3859, a sua informação, informa um pouco, um tráfego à sua esquerda, a tipo de rotativa, pousando na cabeceira auxiliar, o 97 não interfere. Tá, 73859. Colador 35, controle no 208. 208, gol 095, bom dia. Controle, bom dia, gol 095. Gol 095, bom dia, contato radar, suba para a mídia 360, via saída Argo. Argo 360, gol 095. Hotel Juliette Serra, pelo 3,6, já tudo orientado táxi, à direita, via ótica, parte 4, estacionar, lembrando frequência boa. Então, 9970, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhar e manter na 1-0, 9970. 359, solo 37, livra à direita, chama solo no 21, decimal 1. 21, até 3259. Federal 9970, autorizado, decolagem pista no 0, vento 1, 90 graus 079. Decolagem autorizada no 0, 959. Bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, Portão 4. Alfa Juliette, Portão 4. Victor, go 99933, I request deviation to the right of white weather. Clear deviation, go 99933. Go 99933. Escuta. Prossiga. Autorizada a linha alemã, tem a cabeceira 1-0. A linha alemã tem a 1-0, viu? Fica na sua frente. Alfa Foxtrot, autorizado Salvador, Sierra Índia, November Delta, aciona 0157, decola da 1-7, pois não, decola da Irmã, comprou a Sul. Coordenação com a torre, aciona 0157, controle 120, decimal, então. Geral 9970, decolada 139, controle 120, decimal 8. 1208 agora, sideral 9970. Para acionamento e decolagem, chame a torre 118, decimal 95. Sierra 9970, contato radar, se operar nível 340, via saída móvel. 340, via móvel, Sierra 9970. É possível pro sideral voar direto móvel, senhora? Autorizar direto móvel. Sim, sirene informando para a aero 359. 5975, autorizada a decolagem, pista 0, vento 170 graus 099. Bom dia, Juliette, confere. Número 2 para cópia, prepare a saída da El, Leda, Motiva. Fox, já pronto para o código, minha irmã? Sentido de decolagem na RMAR, o vento no aeródromo no 0 grau 089, reporta fora do solo, tinha Alpha Fox. Reporta 260, terra 288. Recife 260, 288, bom dia, bom trabalho. Bom dia. 79 autorizado Guarulhos, refazão 110, após Tabaté, nível 320. Decola da 110, primeira curva direita. Segue perto de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5421, controle 120, 28. Aprovado para Guarulhos, nível 320, apesou 110. Vai decolar 90 direita, Dael, Leda, Motiva, 208 é o controle, 5421, transponder o 3179. Então, 3179, protegimento correto, reporte para o pushback e acionamento. Passará. 75. 15975, contato radar, suba para nível de voo 350, via segmento. Segura 350, autorizo direto para ti. Ainda mantenha a saída, bom de coordenação, Rio 5975. Aguardar coordenação, muito obrigado, mantenha perdido. Itália Alfa Fox, livrou o eixo do 1-0, está atingindo o litoral. Itália Alfa Fox, chama controle, ano 208, por favor. 208, obrigado. Com 1960, essa é a identificação dessa via para nível 050, chegando a Mário. Autorizar direto TAP, gol 1160. Controle, é o bom dia, o Charlie Alfa Fox. Olá, meu Charlie Alfa Fox, mantenha-se visual, 510, corredor. Confirmando para Serra, Índia, 90 Delta. Afirmativo, para onde ir? Tem, só reporte para a pouso. Charlie Alfa Fox. Reporta Alfa Fox. Será 9970, chame Recife 2545, alterno 2685. Chama agora 2545, alterno 2685, federal 9970. Meu nome é Mr. Trees, descend to 2000 feet, Granite 1018, clear ILS final approach, report section localizer. Descend to 2000 feet, alterno 1018, clear for approach, call your published, go 909023. Câmbio Alfa na escuta. Fala, Salvador, 3179, puxa acionamento no 111. São 3179, porta 111, autorizado a puxar o acionamento em Costax. Autorizado a fazer a taxa 3179. Voando Abuco, Rio 5975. Rio 5975, voa Abuco, chame Recife 12545, alterno 2685. Vai chamar 2545, alterno 2685, Rio 5975, bom dia, bom fim de semana. Salvador, chamamento 312, formação quilo, autorização Recife. Chame 312, informação quilo, aguarda o instante, copy. Aguardando qual é a patente dessa formação quilo. Preste a frequência livre, Charlie Alfa Fox. PLB 58, 4 horas de autonomia, alterna Maceió. Brasil 2796, autorizado táxi via parte 1 no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 018. aqui Apache 1, via Índia, quando pronto no ponto 01895, 1098 no ajuste, via Azul 2796, bom dia. Salvador, bom dia, 2796, tá próximo ao ponto de espera, pronto. Azul 2796, mantém o ponto de espera. Azul 2796. Good morning, go 909033, unfired approach, runway 10, Audemars. Go 909033, report to Lenny Gendau and Lockett to the KNH 1018. We have the Gendau and Lockett, SMS 1018, go 909033. Paxistan 3179167, a borda 320 Galeão. Mas 18 sem restrição, autorizado sinal ILS, sessão estabilizada. 18295, antes de 0, 18, mandou. Pax, Índia, ponte 18953, obrigado, bom dia. 33, traffic is side clear to land, runway 10, wind 1503, 10 knots, and runway is wet. West, go 909023. Rua esquerda, segue o pedido de saída Cuca, transição Caju, aciona 5437, controle 120298. Esquerda na Puca, transição Caju 5437, transição 208, controle de Janeiro 6302. Lima 312, protegimento correto, Lima 3, reporte para o Puxileto, saneamento. Reportarei, obrigado. Command 83, the underground 855, leave by your right, Cagrande 81, decimal 1, good evening. Right, 1182, report to runway, drive. Thanks. Oi, Salvador, bom dia. Chinela 63, o nome, informação Juliette. Chegada, tá bom. Eu chamo 6301, acendo a identificação dessa via para 4010, chegada, bom. Essa via 4000, chegada, bom. 6301. Juliette 179, muito bom, espera. Até 397, faz. Ground, for the ground, 9933. 121.1, go 9933. 121.1. 121.1. Thank you. 12 horas, 2 milhas e meia. Negativo, helicóptero mantendo 500 pés, errado, por 44, não interfere na sua aproximação. Ah, sim, obrigado. Alpha Juliet, gate 14, no 9933. Juba 796, declarado 56, controle 108, boa. 108, boa, André. Controle Salvador, voa de azul, 2796, na Conde. Azul 2796, contato radar, subo para nível de voo, 970, saída Conde. Certo, na saída Conde. Estabilizado, voo no meta. Zero, temos aquilo. 1-9-9-9-5. 2-9-5-4. Controle, Xana 3-9-9, realiza desvio à esquerda, por A175. Sente por A175, quantos milhas? Informar, as 15 milhas. Sente, formatando desvio. 1-1-6-0, passando marca 2 terra, não escuta? Baixei e travou, final da 1-0. Gente, voo no 1-6-0, já avistado, autorizado, pouso, piscina 0, o vento 1-8-0 graus, 1-0 não. Vive pousando 0, voo no 1-6-0. Dia número 2, formação Kilo, prepare saída da Elda da Mótima. Gente, após o tráfego, outro zero, linha e manter, cabeceira no zero. Faz o mesmo ali, mas vem pra 3179. Por 2196, pronto, cópia. Prossiga. Por 2196, autorizado, porto seguro, Zulu 44, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfeito saída da Euleda após Porto Seguro, aciona 5442, controle 120 do sinal. Desar Porto Seguro 360, Zulu 44, decola da 10 com curva direita da Euleda Seguro, 5442 é o transponder, 201 é o controle, gol 2196. 19, controle 120 decimal 8, no 62, reporte para o Puximega, você não me engana. 1208, reportará para o Puximega. Chave no foco, prossiga. Gente, prossiga visual, vamos para o estaponto. Essa é minha matrícula? Eu vou em Diabravo, assim o transponder 0223, prossiga via corretores e condições visuais, 0106. Zero sonou aos 01. Chama a sala na 2 anos decimal 1, livre à direita. Obrigado, Zé. Oi, Xané, 6312. A posição é a 3, número 3, puxa, Xané. Oi, Xané, 6312, autorizada, puxa, mega, Xané, eu tô rebaixado. Após ataque, Xané, 2. Falou, Salvador, gol no 60, livrou, bom dia. No 1160, bom dia, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 10, parte 1. Alfa e Juliette para o portão 10, portão 160. 9170, Campinas, pronto, cópia. Prossiga. 9170, autorizado Campinas, Metuzil 10, Acosta, Fome Rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5-4-3-2, controle 1-2-0, decimal. Controle? 1-2-0, decimal. Caso 91170, protegimento correto no 1, recorte para o Puxilé, que é seu nome. Eu acho que... Tá pronto. Gente, número 2 no setor, aguarde, 91170. Mas é, Colona da EO. Entre 179, contato radar, suba para nível 320, via 6 da EO. 320, manda EO, 3179. Controle, o Tiarama, posso passar o que passou? Tem chegado a transferência? Ótimo. Pela sua foto, chama torre, frequência 118, decimal 95. 895, a uma foto. Eu, Papa Romeu, Tiarama, Foxtrot. Papa Romeu, Tiarama, Foxtrot, retornando. Confirma essa medicação, é pouso na Enrimar ou partiu 445? Pouso no GRS. Gente, no GRS. Não tem como informar, né, presidente? Estão atuando o GRS e reporta visual com o mesmo, tem condições? Afirma, né? O presidente direto do GRS vai chamar na final. Até 3859, está sendo ativo. Posição número 4, autorização 340 para Curitiba. Tá 3859, bom dia, informação Chile. Tem pré-autorizado 360, copia, aguardo coordenação. Chile, copia, Tereza. Gente, 1 minuto 4, 3859, prepara a saída, aborto, Tereza. Ok, para pronto, tá? Tem a boa do 135, 330, Mateo. O chama é 312, autorizado a táxi via 15 até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 018, no voo. Obrigado, copiado, tenente, 1-2. Avião 9170, coordenando com a equipe de solo, 542 da Avianca, livrar retaguarda e inicia a chama táxi. Roger, Buzz, via 9170. Pan 3859, pronto, cópia? Pronto, cópia. Pan 3859, autorizado Curitiba, via Pizulu 21, posto como rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, após Mítigo. Aciona 5451, controle 120, decimal 8. Obrigado, fazendo pronto, 7-0. Fora com decola 10, curva à direita, Arbor, Elefa, Mítigo. 5451-208. 3859, protegimento correto no 4, reporte para o Puxilego, seu nome. Solo Salvador, muito bom dia, seu azul 2783, com a informação quilo para a vitória da conquista, nível 1-6-0. Azul 2783, informação quilo, confere, pré-autorizado nível 200, copia, aguardo coordenação. Afirmativo 200, azul 2783. Azul 2783, autorizado vitória da conquista, conforme rota, nível 200. Decola da 1-0, primeira curva, à direita.